posso te sentir aqui. Na verdade, tudo me traz você. Se perguntar por que eu não desisti, eu não achei motivos pra esquecer. Nosso jardim não deu pra colorir, as rosas não se abriram no porquê. A chuva não passou mais por aqui, e o sol se esconde a cada amanhecer. É, faz tanto frio, mas eu vou fazer o que o destino não fez por nós dois. Vou te encontrar e a gente vai plantar. O nosso amor vai florescer nas quatro estações. Eu vou lutar sem medo de amar. Eu vou pedir pra um anjo te tocar. Eu vou te dar razões pra acreditar que é pra toda a vida o nosso jardim, amor, vem cultivar. Eu vou lutar sem medo de amar. Eu vou pedir pra um anjo te tocar. Eu vou te dar razões pra acreditar que é pra toda a vida o nosso jardim, amor, vem cultivar comigo. Fazer o que o destino não fez por nós dois. Vou te encontrar e a gente vai plantar. E o nosso amor vai florescer nas quatro estações. Eu vou lutar sem medo de amar. Eu vou pedir pra um anjo te tocar. Eu vou te dar razões pra acreditar que é pra toda a vida o nosso jardim, amor, vem cultivar. Eu vou lutar sem medo de amar. Eu vou pedir pra um anjo te tocar. Eu vou te dar razões pra acreditar que é pra toda a vida o nosso jardim, amor, vem cultivar comigo. Também posso te sentir aqui.